enxurrada. Aquele homem, na noite passada, caminhou pacientemente em meio à tempestade. Água estrangulou pescoços com seus polegares, indicadores e médios. E o que seria da tragédia se não fosse o dia seguinte? A tragédia jamais seria perdão pelo bobo condicional se não houvesse o dia seguinte. E ele é. O dia seguinte se apresenta tatuado de estruturas urbanas danificadas, árvores feridas, rostos tensos estampados em primeira página. Eles perderam tudo. E quem perdeu mais? Aqueles das primeiras páginas que garimpam na lama pertences, documentos e corpos queridos, ou as árvores de copas dilaceradas e caules que sangram? Quem? Tal e qual a noite passada, para aquele homem, um café se fez necessário. Vã sua relação com o drama. O café foi pago com dinheiro achado em uma carteira que no bolso da jaqueta de um morto estava. Morto este trazido, na noite passada, de cima pela enxurrada. Carteira vasculhada, grana capturada, carteira descartada e jaqueta do morto, molhada, também levada.